9-3-7, obrigado, até a próxima. Salvador, muito boa noite, bom dia, o TAN 3399, Center Foxtrot, no Finger 8, Copa Guarulhos. 3399, Guarulhos, 380, cogendo 360, autorizado, VP Sul 16, decola pista 10, curva direita, será da Euleta Bridge, controle 119.35, aciona 5175, TAN 3399. Autorizado 360, Upper Zulu 16, da Euleta Bridge, decola da 10 curva direita, controle 119.35, transponder 5175, TAN 3399. Correto, aponto push. Eu vou tirar o TAN 3399. Solo Salvador, plano 3399 no 08, pronto para pushback e acionamento. Autorizado pushback e acionar, com táxi 3399. Autorizado, prepara o táxi 3399. Estamos 3399, POB de 153, alternando Galeão com 3 horas e 40 minutos. Estamos 3399. 3399, autorizado táxi via Índia, ponte perto do 90, frequência 1-8-95, que nega 10 no 1. Índia, ponte perto da 10, 3399. Oi, Salvador, muito bom dia, o 3399 está pronto. 3399, vento calmo, autorizado alinhar e decolar pista no zero. Autorizado alinhar e decolar pista no zero, 3399. 9, decolada 10, controle 119, decimal 35. Decimal 35, bom dia. Delta 3601, informação hotel, gate 2, autorização São Paulo Convoy. 3601, autorizado 360 São Paulo, via Pesulu 16, decola pista 10, curva direita, será dial, letra bridge, controle 119.35, aciona 5420. Autorizado São Paulo, via 360, decolando da 10, primeira curva direita, dial, letra bridge, upper Zulu 10, upper Zulu no meia, controle de saída 119.35, transponder 5420, até 360. Correto. Pós-bridge, prossegue upper Zulu no meia, reporta push 360. Pós-bridge, upper Zulu no meia, reporta para push, acionamento, até 360. Salvador, Sam 3. 601, pronto para pushback acionamento gate 2. Autorizado, pushback acionado, porta 3601. Autorizado, acionamento, porta para ataque 3601.